Muda, Senhor, minha vida. Rende e conquista a mim. E com amor, tua essência, meu coração toma assim. Que eu possa amor oferecer, sem nada em troca requerer. Ganha minha família, por minha vida aqui. Dás-me real garantia, há de crer ela em ti. Que teu reino possa, pois, trazer, satisfazendo o teu querer. Limpa minha casa, limpa minha vida. Vem com carinho nos reunir em uma só família te servir. Senhor Jesus, restaura o primeiro amor, o amor melhor. Só família te servir, Senhor Jesus, restaura o primeiro amor, o amor melhor. Muda, Senhor, minha vida. Rende e conquista a mim. E com amor, tua essência, meu coração toma assim. Que eu possa amor oferecer, sem nada em troca requerer. Ganha minha família, por minha vida aqui. Dás-me real garantia, só família.